do dia. Maluco noiado nem desconfia, ainda pede estia. Assinou um 16, um sonho, um pesadelo. A tarde, a noite, o dia inteiro dá medo. Sempre assim, meu irmão, com a lata nas mãos. Olhe pra você e tire a conclusão. Será que tem um caminho? Será que há uma saída? Mata a fome na farinha, mata a sede na quadrilha. A noite chega, transforme uma nova criatura. O que resta? Uma brecha, bala na agulha. A mente engatilhada, nem tudo está perdido. Solução, sofrimento, aperta o gatilho. De preto ou cefeiro, chega pra colheita. A erva não resiste, a morte o rejeita. Fumaça no pulmão, um branco na mente. Nas treta tá ligado, mal ele pressente. A fome pela farinha começa a apertar. Anjo do mal, seu tormento começa a assaltar. Sentenciado, condenado, fuge, não tem jeito. O advogado e a Bíblia, seu livro de direito. Anjo do bem, bom de fala, pena reduzida. Vários latrocínios, até pai de família. Reunião de cordeiros, meio precaução. Um buraco, um túnel, fuga da detenção. Anjo do bem, chega aí, chega aí. Anjo do mal, sai fora, voado daqui. Anjo do bem, chega aí, chega aí. Anjo do mal, sai fora, voado daqui. Anjo do bem, chega aí, chega aí. Anjo do mal, sai fora, voado daqui. Anjo do bem, chega aí, chega aí. Anjo do mal, sai fora, voado daqui. Aqui fora é assim, Papai Noel, poderosos chefões. Viciados, considerados como cães. Ferro cromado, pistola aniquilada. Sobradinho, rota do crime, meus camaradas. Impaciente com Natal, a mesma porcaria. Sem pano novo, véi, sem carreta em cima. Tonda gostosa, perna grossa, é o pau que rola. Cerveja balde, meu irmão, milhares de xoxotas. Papai Noel, me empresta o teu ferro aí. Só vou dar um rolé, só pra me garantir. Mais tarde eu te devolvo, só quero um tênis novo. De repente eu te jogo até um troco. Anjo do mal, sai da minha cola. Anjo do bem, chega logo, vê se não demora. Minha mente é o mal, não quero conseguir. Chegar de fama me leva pra bem longe daqui. Mas aí, bota um pilha sem dinheiro, que eu vou fazer? Minha família precisa, pode crer. Meus amigos, que amigos, sobrevivência. Cada um por si, selva, pouca inteligência. Me mostre como sair, viver e ser alguém. Valorizar minha vida, ei anjo do bem. Tire o mal da minha vida, não quero mais estia. Ilumine meu caminho, me dê mais algum dia. Anjo do bem, chega aí, chega aí. Anjo do mal, sai fora, voado daqui. Anjo do bem, chega aí, chega aí. Anjo do mal, sai fora, voado daqui. Anjo do bem, chega aí, chega aí. Anjo do mal, sai fora, voado daqui. Anjo do bem, chega aí, chega aí. Anjo do mal, sai fora, voado daqui.